Calma, baby. Ouça o som da tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo. O Som da Tribo. Agora faltando um minuto para as 7 horas. Rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM. Através também do blog do Som da Tribo, somdatribo.com. Através também do distintivo blue.com. O blog do Rubenildo Metal também retransmite o Som da Tribo, então é só clicar aí. Rubenildometal.blogspot.com. Radiopontalweb.com.br. Conquistaradioweb.com.br. A galera que retransmite aí o Som da Tribo via internet. Esse é o Som da Tribo, até as 9, aqui na 96 FM. Eu sou a criança, eu sou o Som da Tribo. Here we go again. Take it easy on me, I'm afraid you'll never. Mais que um programa. O Som da Tribo. Do Centro de Cultura, 3 da tarde. Ingressos à venda no Viela Sebo Café. Apoio Som da Tribo. O Som da Tribo. A sua parada obrigatória. Agora são 7h06. Esse é o Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Você sabe, o Som da Tribo é um programa independente. Antes vou falar o nome das músicas que toquei aí. As duas primeiras, Vampire Weekend Holiday e Neon Trees Animal. As duas primeiras do Som da Tribo. Pois é, o Som da Tribo é um programa independente, parceria é fundamental. A galera que acredita no projeto Som da Tribo. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Telefone da Bahia Frio, 34251800. Tá calor? É só ligar. Bahia Frio, 34251800. Metrópole Tim, manda pra galera Tim, Rua Ernesto Dantas 85, no centro. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, 34238700. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, na Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. Telefone 3421-3629. Espaço X, verão, férias, é no Espaço X, super liquidação do Espaço X, descontos de até 70%, vá lá e confira, Espaço X. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Daqui a pouquinho no Viela Sebo Café Pop MPB com Joab Paiva, você não pode perder, hein, cover de R$3. Viela Sebo Café hoje apresenta Joab Paiva. Voz e violão, muito pop MPB. Também às 10 da noite, hoje no Apogeu, vai rolar cabaré para meninos e meninas. Com os DJs Gio, Rick e Lucas, mais uma festa eletrônica hoje no Apogeu. Ingressos apenas R$5 no local. E no dia 27, próximo domingão, às 3 da tarde, na concha do Centro de Cultura, vai rolar a Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais de Acaju, Canastra, Camarões, Orquestra guitarrística swinga e ladrões de vinil. Ingressos e informações no escritório da Suíça Baiana, no Viala Sebo Café. E nos dias 24 e 25 de março, Grito Rock Conquista. Dia 24 de março, no Viala Sebo Café. E no dia 25, no Apogeu. Se você quer mais informações ou fazer a inscrição de sua banda, é só acessar o site aí do Coletivo Suíça Baiana. coletivosuicabaiana.com.br coletivosuicabaiana.com.br. E em maio, pela primeira vez em Conquista, vai rolar Cólera, um dos maiores nomes do punk rock do Brasil, nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Já estão à venda aí os CDs da banda Os Barcos, à venda na livraria Letras e Prosa e também nas Astras Story. E também o CD da banda Mikchan, que está à venda nas Astras Story. Acesse aí núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com. Claro, sondatribo.com, acessa aí. A gente se deu tão bem que o tempo sentiu inveja, ele ficou zangado e decidiu que era melhor ser mais veloz e passa rápido pra mim. Parece que até jantei de discutir. Sua avó gosta de ouvir você dizer que vai fazer o tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. Som da tribo. Se o tempo se abrir, talvez entenda a razão de ser, de não querer sentar pra discutir, de fazer birra toda vez que peço um tempo pra me ouvir. A gente se deu tão bem que o tempo sentiu inveja, ele ficou zangado e decidiu que era melhor ser mais veloz. tempo vai engatinhar com móveis coloniais de Acaju. O tempo engatinhar. Canastra. Chega de falsas promessas. Camarones Orquestra Guitarrística. Swinga. Se eu não te pedir o bem. E Ladrões de Vinil. Concha do Centro de Cultura, 3 da tarde. Ingressos à venda no Viela Sebo Café. Apoio Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Seu quarto, tava incerteza e a distância. Só se for fácil garantido, aí eu faço. Nunca joga nada e quer massagem. Não quer nem ver o jogo, só quer gol. Não lê o livro, só quer a mensagem. E só chupa laranja que um outro descascou. O som da tribo. Rezava, mas esquecia de crer. Queria o bem, mas só levava mal. Enquanto então o papo era fazer, preferia voltar só no final. Pois sempre foi mais fácil esperar e ver as flores no jardim dos outros. Esperar para ver no que vai dar. E se for legal, por que não fazer igual? Esqueci apenas de viver. Passava o dia olhando pra parede e nunca via nada acontecer. Queria saber como é viajar, mas tinha medo de algo dar errado. Então achava melhor nem tentar. E esquecia que podia ter amigos ao seu lado. Se espera, mas todo ano chega a primavera e o calor do sol sempre tá aí pra te abraçar. E enfim um dia ele acordou pra vida e experimentou o que é viver. E amou, errou, tentou, leu, descobriu que é natural. Nem tudo sai como se espera, mas todo ano chega a primavera e o calor do sol sempre tá aí pra te abraçar. Agora são 7 horas e 18 minutos, rolando o Som da Tribo pra você via 96 FM e também através do blog do Som da Tribo, sondatribo.com, e toda a galera que retransmite o Som da Tribo aí. Distintivo Blue.com, Rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br. No chat do Som da Tribo, sabe como funciona? É só entrar, acessa aí sondatribo.com, tem um chat do Som da Tribo no próprio blog e também o chat do Som da Tribo no MSN. Beleza? Você curtiu aí Nevilton, o Morno e também Móveis Coloniais de Acaju, o Tempo Móveis Coloniais de Acaju, que vai estar aqui em Conquista no próximo domingo, às 3 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. Manda abraços aí pra galera que já está ligada aí no Som da Tribo. Danilo, Cocão e Adriano e Guilherme Celino aí no Bairro Brasil, a galera toda curtindo o Som da Tribo. Danilo, Cocão, Adriano, Guilherme Celino, um abraço aí pra rapaziada ouvindo o Som da Tribo. Notícias da Tribo. O Radiohead surpreende fãs e críticos com álbum adiantado. A banda Radiohead surpreendeu críticos e fãs ao lançar o seu novo álbum, The King of Limbs, ontem, um dia antes do previsto, com um total de 8 faixas que prefazem 37 minutos. As primeiras críticas ao álbum foram positivas. A banda britânica tinha dito inicialmente que o álbum, seu 8º e o primeiro desde In Rainbows, ficaria disponível hoje. Em vez disso, porém, a banda o lançou em seu site na internet ontem, na sexta, com o vídeo da canção Lotus Flower. Diferentemente de Rainbows, que liderou as paradas pop em janeiro, depois que a banda vendê-lo sob um sistema revolucionário pelo qual os compradores podiam pagar o preço que quisessem, o download digital do novo CD do Radiohead foi oferecido no site da banda pelo preço fixo de $9. O site também exibiu um vídeo em preto e branco de Lotus Flower, que leva mais de 1 minuto antes de começarem os vocais pungentes do cantor e compositor principal da banda Radiohead, Thom Yorke, que dança sozinho no escuro, de camisa branca e chapéu preto. Mas se você quiser conferir esse videoclipe, acessa aí o blog do Som da Tribo, sondatribo.com, você vê, assiste o clipe novo do Radiohead. E Rock in Rio terá encontro de mutantes com Tom Zé. Já conhecido por seu palco reservado aos encontros musicais dessa nova edição do Rock in Rio, que acontece em setembro desse ano, o palco Sunset abrigará mais um encontro brasileiro. Depois da já confirmada e inusitada atração que reunirá Sepultura, Angra, Erasmo Carlos e Arnaldo Antunes, o espaço abrigará a dobradinha Mutantes e Tom Zé. Esse último encontro não é tão inusitado assim. O cantor e compositor participou em 7 faixas do álbum Hey, or Amortecer, da nova formação dos Mutantes. Então, vai rolar esse grande encontro aí, Mutantes e Tom Zé. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional hoje, rock dos anos 90. Raimundos e Planet Hemp. Sobe o som, dá um gás. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. Arquivo. O Som da Tribo. Fazer neném. Como a vista é linda da roda 17, que o pai dela era doutor, e que se fosse eu ainda faria igual. Se fosse no ano que vem a ser normal. Da tribo. Som da tribo. Eu canto digue, digue, digue, o que acontece, vou contar. Quando eu fumo marihuana, como eu fico. Chupa. Além do crime, acontece, me chapa, faz olhar. Me fascina, me ilumina, deixa a cabeça no lugar. Nobody move, nobody get hurt. Ninguém se move, ninguém se machucará, então. Nobody move, nobody get hurt. Respeita, vou manter isso no lugar. Eu fumo porque eu quero sentir os efeitos do raga. Porque quem gosta disso já nasce no sangue, rapaz. Eu se alobo roubando com tiro é que chama. Porque eles querem me impedir de fazer fumaça, então. Se liga, meu irmão, essa é situação. Sinto cruvido, raio, peso do refrão. Detone! Mano, derrete! Detone! Mano, derrete! Detone! Mano, derrete! Detone! Mano, derrete! O som da tribo. Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu o Planet Hemp. Mantenha o respeito, Raimundos Milambi, anos 90 no Arquivo Nacional. Manda abraços aí para Danilo, Daniel, Adriano e Guilherme Celino aí no Bairro Brasil. Danilo, Daniel, Adriano e Guilherme Celino no Bairro Brasil curtindo o som da tribo. Também para Paulinho de Orrancão aí na Alameda Ramiro Santos, Praça 9 de Novembro, o melhor cachorro quente da cidade, sempre ouvindo o Som da Tribo. Se você quer participar do Som da Tribo, é fácil, mande seu torpedo, 88319050, você pode entrar no blog do Som da Tribo, sondatribo.com, e mandar seu torpedo também. Tem como você mandar seu torpedo através do blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Você também pode ligar aqui pra rádio, 3421-1507. 3421-1507, canal pra você fazer aquele contato com o Som da Tribo. 3421-1507, mande seu torpedo, 88319050. Pode ligar, né? 3421-1507 ou 88319050. Lembrando a você que próxima semana vai rolar o Folia Fora do Eixo na Concha do Centro de Cultura. Ingressos à venda no escritório da Suíça Baiana, hein? O escritório da Suíça Baiana fica no Viela Sempre Café. Então, você não pode perder. Próximo domingo, na Concha do Centro de Cultura, grande festival, Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais de Acaju, canastra, camarões, orquestra, guitarrística, swing, ladrão de vinil. Ingressos e informações no escritório da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Dia 27 de fevereiro, o tempo vai engatinhar com móveis coloniais de Acaju. O tempo engatinhar. Canastra. Chega de falsas promessas. Camarones, orquestra guitarrística. Swinga. Se eu não te pedir o bem. E ladrões de vinil. Concha do Centro de Cultura, 3 da tarde. Ingressos à venda no Viela Sebo Café. Apoio Som da Tribo. O Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 7:34, o Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Som da Tribo, você sabe, é um programa independente, né? Um programa independente, claro, precisa de parcerias, é ou não é? Então, pra isso, temos que sempre valorizar a galera que acredita no projeto Som da Tribo. Espaço X, verão, férias, é no Espaço X, e aí? Super mega liquidação do Espaço X, com descontos de até 70%, super liquidação do Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas. Só ligar, 34238700. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Metropolitim. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, Centro, 34251800. Bahia Frio, tá calor? É só ligar. Bahia Frio, 34251800. Se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. sondatribo@hotmail.com. Tem a comunidade do Som da Tribo no Orkut. Você pode seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/osondatribo. Som da Tribo também no Facebook. Tem também o blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Tem o chat do Som da Tribo no próprio blog do Som da Tribo. Também tem o nosso MSN. Então entra lá, sondatribo.com. Aí tem o chat do Som da Tribo no MSN e o chat do Som da Tribo no próprio blog. Então acessa aí, sondatribo.com. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Yeah. som da tribo. O som da tribo. Tribo. I see you. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 43 minutos. Você curtiu Oi Vengeance Sevenfold, Welcome to the Family. Antes, música novíssima do Foo Fighters, White Lemon. White Lemon, música nova do Foo Fighters. Você pode curtir o clipe também no blog do Som da Tribo. É só acessar sondatribo.com. Você vê esse clipe do Foo Fighters, White Lemon, no blog do Som da Tribo. É só acessar sondatribo.com. Manda abraços aqui pra galera que está ligada aí no Som da Tribo. Antônio e Elzita Bittencourt, do Ponto Central do Marçal, sempre ligadaços aí no Som da Tribo. O Antônio está mandando aquele abraço especial aí para o William das Astras Store. Beleza, então? Antônio aí do Ponto Central do Marçal mandando aquele abraço para o William das Astras Store. Abraço também para Maurício de Jesus aí do bairro Santa Helena, mandando abraços para todos do bairro Santa Helena. Diogo trabalhando aí no supermercado Vitória, no bairro Guarani, aí na rua Nilton Gonçalves. Diogo fica trabalhando e ouvindo o Som da Tribo aí no seu celular. Quem também está curtindo o Som da Tribo e acabou de ligar, Tô em Beleza. E suas irmãs aí, a Terezinha e Maria Madalena. Tô em Beleza, Terezinha e Maria Madalena, aí na Conquistinha, curtindo o Som da Tribo. Mandando os parabéns para Jacqueline Jack. Aniversário de Jacqueline Jack amanhã, hein? Amanhã, mas... O aniversário de Jack. Parabéns aí a popstar Jacqueline. Jacqueline não veio hoje, né? O Som da Tribo. Tá curtindo seu aniversário. Devil de Andrade também não veio. Devil está na Chapada Diamantina, em Bicoara, né? Curtindo o Som da Tribo. Abraço aí para Devil de Andrade e Cida Silva, curtindo aí o Som da Tribo em Bicoara, na Chapada Diamantina. O Som da Tribo. Daqui a pouquinho no Viela Sebo Café, às 9 da noite, tem Pop MPB com o Joab Paiva. Você não pode perder, couvert de R$3. Hoje, no Apogeu, às 10 da noite, vai rolar o Cabaré. Cabaré para meninos e meninas, mais uma festa eletrônica com os DJs Dio, Rick e Lucas. Ingressos R$5 no local. A ressaca do Glam Night Party, hoje no Apogeu, às 10 da noite. Próximo domingo, dia 27, às 3 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar Folia Fora do Eixo, com Móveis Coloniais de Acaju, grande banda aí pela primeira vez em Conquista, Canastra, Camarones Orquestra Guitarrística, Swinga e a banda Ladrões de Vinil aqui de Vitória da Conquista. Ingressos e informações no escritório da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Então, compareça lá, tem o escritório da Suíça Baiana, compre seu ingresso, prestigie esse grande evento. E nos dias 24 e 25 de março, Grito Rock Conquista. No dia 24 de março, será no Viela Sebo Café. E no dia 25, no Apogeu. Mais informações, e se você quer escrever a sua banda aí para participar do Grito Rock Conquista, é só acessar aí o site do Coletivo Suíça Baiana. www.coletivosuissabaiana.com.br. Em maio, pela primeira vez em Conquista, Cólera, um dos maiores nomes do punk no Brasil, nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Então, vai perder, hein? Em maio, pela primeira vez em Conquista, no Apogeu, Cólera e Cama de Jornal. 10 anos da banda Cama de Jornal, documentário da Cama de Jornal, presença da banda Cólera, um dos ícones do punk rock brazuca. O Cólera tem 30 anos de carreira, Cama de Jornal tem 10 anos, então, é seu bicho, hein, esse show. E os CDs das bandas aqui de Vitória da Conquista. CD novo da banda Mikchan, está à venda nas Astras Store. CD novo da banda Mikchan. CD também, o primeiro CD da banda Os Barcos, à venda nas Astras Store e também na livraria Só Letras. Acesse aí, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, NúcleoDeNotícias.com. Som local. O som da tribo. Pois é, no som local hoje você vai curtir Planalto da Conquista com Renato Soares. Grande som, essa música é composição de Weldon Borja.

O som da tribo. Local, o som da tribo. Aí no seu local do som da tribo você curtiu Liatriz de Mured, antes Renato Soares, Planalto da Conquista. Esse é o som local, sempre prestigiando a galera que faz música interessante aqui na nossa cidade e região. O Renato Soares, por exemplo, é da cidade de Barra do Choça. E a Liatriz, pena que acabou, banda aqui de Vitória da Conquista, os vocais muito legais aí de... Meu nome dela mesmo? Esqueci, Larissa, Larissa Uga, grande Larissa, sempre vocalista aí da banda Liatriz, é pena que a banda acabou. Mas se você quiser ligar, participar do Som da Tribo, é fácil, 3421-1507, ou mandar seu torpedo, 8831-9050. A galera mandando torpedo aqui pro Som da Tribo, segura a onda aí, olha os torpedos aqui do Som da Tribo, vamos ver, galera. O Si, fã do Som da Tribo, pé, ele tá pedindo desculpas aqui pela mensagem de todos os sábados e porque ele é ouvinte do Som da Tribo. Obrigado por tudo. Dil, grande Dil de Macarani. Dil, quando quiser, sempre mande seus torpedos aqui para o Som da Tribo. Abraço aí para Dil de Macarani, sempre prestigiando o Som da Tribo, curtindo o Som da Tribo. Também tem aqui parabéns a Jack e um abraço a todos do melhor do sábado. Som da Tribo, Thales do Inocop 1. Grande Thales, valeu. Obrigado aí a galera que curte Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui. Beleza, tá certo? Vamos a um breve intervalo comercial. Já já tem mais Som da Tribo. Segura a onda aí. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Dia 27 de fevereiro, o tempo vai engatinhar, com móveis coloniais de Acaju. O tempo engatinhar, canastra, chega de falsas promessas. Camarones, orquestra guitarrística, swinga. Se eu não te pedir o e Ladrões de Vinil. Concha do Centro de Cultura, 15h. Ingressos à venda no Viela Sebo Café. Apoio Som da Tribo. E-mail do Som da Tribo. sondatribu@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8h02, rolando o Som da Tribo até as 21h aqui na 96 FM, claro. Também no blog do Som da Tribo, sondatribo.com, é só acessar sondatribo.com, notícias, músicas, videoclipe, então é só acessar sondatribo.com, tem tudo lá. Clipe novo do Radiohead, clipe novo do Foo Fighters, então fácil, sondatribo.com. Você sabe, Som da Tribo é um programa independente, claro, precisa de parceiros. A galera que acredita no projeto Som da Tribo. Anima Pop, vista sua casa e decora seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Matrículas abertas, novas turmas. Ou inglês e o espanhol que você nunca esquece. CCAA. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Metrópole Team. Tá calor, hein? Muito calor. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, fica na Avenida Regis Pacheco, 329, telefone 3425-800. E Espaço X, a liquidação que você mais esperava. Liquidação de verão do Espaço X. Verão, férias, é no Espaço X. Se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Comunidade Som da Tribo no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Som da Tribo no Facebook. Tem o chat do Som da Tribo no blog do Som da Tribo. Tem o chat do Som da Tribo no MSN. Então é só acessar sondatribo.com. Tem tudo lá pra você. O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? Você está ouvindo o som da tribo. O som da tribo. Agora são 8 horas 11 minutos. Você curtiu Wizard Memories, antes The Strokes, Undercover of the Dark Night, aqui no Som da Tribo, Darkness Night. Música nova do Strokes, você curtiu aqui no Som da Tribo, Undercover of Darkness, isso, nome correto. E você também curtiu Wizard Memories. Vai ligando pra cá, mandando seu torpedo 3421507 ou mande seu torpedo 88319050. Tem mais um torpedo aqui. Olá, galera. Galera do Som da Tribo, manda um alô para Zu, Teu, Hugo e Adriana dos Pombos em Anagé. Galera dos Pombos aí em Anagé. Eu acho que é Hugo, Zu e Teu, a galera que está ouvindo o Som da Tribo aí nos Pombos na cidade de Anagé. Valeu, galera. Tem mais torpedo aqui. Quem também está curtindo o Som da Tribo é o Silvani, Silvani Mendonça. Ele que é motorista, taxista aí. Na Praça do Café, sempre curtindo o Som da Tribo. Darius, Darius e Paula Babilônia, Mirante do Candeias. Quem também está curtindo o Som da Tribo é o Tom Mossoró, grande Tom Mossoró. E também Valquíria e Kleberson, aí na Travessa Iracema, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Galera do Nossa Senhora Aparecida, o Tom Mossoró, Valquíria e Kleberson, na Travessa Iracema, no bairro Nossa Senhora Aparecida, curtindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje no Viela Sebo Café tem Pop MPB com Joab Paiva. Você não pode perder, couvert de R$3. Joab Paiva, hoje voz e violão, pop MPB. Cara muito bom, manda bem, vai lá, hein? E ela sempre café fica ali na Siqueira Campos, hoje com o show de Joab Paiva, pop MPB de primeira, hein? Hoje às 10 da noite no Apogeu também vai rolar cabaré. Cabaré para meninos e meninas, mais uma festa eletrônica, a ressaca do Glam Night Party com os DJs Dio, Rick e Lucas. Ingresso R$5. No dia 27, próximo domingo, fique esperto, na Concha do Centro de Cultura vai rolar Folia Fora do Eixo, Móveis Coloniais de Acaju, Canastra, Camarões, Orquestras, Guitarrística, Swing e Ladrões de Vinil. Mais informações e também ingressos, é só você comparecer no escritório da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Nos dias 24 e 25 de março vai rolar Grito Rock Conquista. No dia 24 de março no Viela Sebo Café e no dia 25 de março no Apogeu. Informações e inscrição você faz aí no site do Coletivo Suíça Baiana. É só acessar coletivosuissabaiana.com.br. Em maio, pela primeira vez em Conquista, vai rolar Cólera, um dos maiores nomes do punk rock do Brasil, nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Esse show será no Apogeu no dia... Vai ser em maio, hein? O local já está confirmado no Apogeu. E já está à venda o primeiro CD dos Barcos, à venda na livraria Letras e Prosa e também nas Astras Story. Quem também está de CD novo é a banda Mikchan, está à venda nas Astras Story. Acesse aí blogdjdavi.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, núcleodenoticias.com.br, o blog do Rubenildo também, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e, claro, sondatribo.com, a galera que dá aquele up ao Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? matei Joana Dark. Ontem eu nem a vi. Sei que eu não tenho um alibi, mas eu não matei Joana Dark. Ontem eu nem a vi. Sei que eu não tenho um alibi, mas eu não matei Joana Dark. Acelerei, era só desviar, mas eu nem tentei. Passei por cima de seis. Mas eu me recordo que não fugi. Esperei até o socorro vir. Mas eu só lembro até aí. Porque eu tomo remédios demais. Porque eu sinto raiva demais. Tanto que eu não durmo mais. Já estou vendo o mal que isso faz. A polícia disse que eu reagi, que eu tinha um rifle comigo ali, e abri fogo sem discutir. Mesmo que não faça o menor sentido, porque de um ato tão desmedido, de nada mais eu duvido. Porque eu tomo remédios demais, porque eu sinto raiva demais. Tanto que eu não durmo mais, já estou vendo o mal que isso faz. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8 horas 21 minutos. Você curtiu música nova do Matanza? Remédios demais. Matanza vai estar aqui em Conquista em abril. Você também curtiu Eu Não Matei Joana Dark? Vocais diferentes, né? Do Scott, o novo vocalista da banda Camisa de Vênus, que já passou por aqui também. Vai ligando pra cá, 3421507, ou mande seu torpedo, 88319050, 88319050, ou liga, 3421507, faça como o nosso brother aí, o Joel, do Alto da Conquista, Joel. Também a Dilson Moraes, da Vila Serrana 3, galera esperta ligada aí no Som da Tribo. Aldo Pereira e Ana Júlia, também Josiane e George, Loteamento Bateias, o artista plástico, grande Aldo Pereira, sempre ouvindo o Som da Tribo com sua filhota aí de 5 anos. Ana Júlia também, não perdem o Som da Tribo. Tá ligando pra cá, 3421507, o telefone não para. Mande seu torpedo, 88319050. Não tem ninguém pra atender a não ser eu mesmo. Jaqueline nem Deval de Vinheiro. Parabéns aí, Jaqueline Jack, curtindo seu aniversário amanhã, hein? Aniversário de Jaqueline Jack, parabéns, muitos anos de vida, saúde, enfim, aquelas coisas todas. Mas o mais importante é a saúde e a inteligência, beleza? Você sabe que a burrice é ali anda próxima da ignorância e vice-versa, beleza? Parabéns aí, Jack, muitos anos de vida, Jaqueline Jack, nossa parceira aqui do Som da Tribo, apresentadora do programa curtindo seu aniversário hoje. E a festa vai se estender por amanhã, hein? Parabéns a Jaqueline Jack e toda a sua família curtindo seu aniversário aí no Bairro Brasil. Beijão! Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Janis Joplin e The Doors. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Thank you. lady. Give up your vows. Give up your vows. Save our city. Save our city. Right now. Clássicos da Tribo. Aí, Clássicos da Tribo, você curtiu Red House Blues com The Doors. Antes, Janis Joplin, Piece of My Heart, aqui no Som da Tribo. A galera que está ligando pedindo aquele abraço, a Rita Pena, grande Rita Pena, ligou aqui para o Som da Tribo. Ela que mora no Inocop 2, queria ouvir Dylan Júnior a música aí, mas vamos providenciar, tá certo, Rita? Abraço aí, beijo para a Rita do Inocop 2. Quem mandou o torpedo foi Roberta Brito, Jardim Valéria. Grande Roberta. Abraço aí para a Roberta. Grande Patrícia. Patrícia Souza da Ove 5 também. Beijinho aí para a Patrícia. Williams Parques e Luquinhas do bairro Cadija. Sempre ouvindo o Som da Tribo. Quem ligou também foi o Antônio. Antônio Bittencourt, do Ponto Central do Marçal. Desejando aí um feliz aniversário para Jacqueline Jack. Aniversário antes de amanhã. Grande Antônio. Parabéns aí para Jacqueline Jack. Quem está mandando aí um abraço. É o Antônio do Ponto Central do Marçal. Segura a onda aí, Som da Tribo tá de volta, hein? Segura a onda. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Dia 27 de fevereiro, o tempo vai engatinhar. Com móveis coloniais de acaju. O tempo engatinhar. Canastra. Chega de falsas promessas. Camarones, orquestra guitarrística. Swinga. Se eu não te pedir o bem. E ladrões de vinil. Concha do Centro de Cultura, 3 da tarde. Ingressos à venda no Viela Sebo Café. Apoio Som da Tribo. O Som da Tribo. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo, @hotmail.com. Mais que um programa. O Som da Tribo. Agora são 8h37, já estamos de volta aí com o Som da Tribo. Via 96 FM. Também através do blog do Som da Tribo, somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, RadioPontalWeb.com.br, ConquistaRadioWeb.com.br. Toda essa galera daquele up ao Som da Tribo via internet. O Som da Tribo é um programa independente, parceria fundamental. O Som da Tribo tem um oferecimento de Bahia Frio, climatizando o seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, Centrão de Vitória da Conquista. É só você ligar, 3425-1800. Tá precisando de ar-condicionado? E outros equipamentos, é só ligar Bahia Frio, 3425-800. Espaço X, super liquidação de verão, a liquidação mais aguardada, descontos de até 70%, verão, férias, liquidação é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias, 3421-3629, é o telefone da Anima Pop. Se CIA, ou você se garante, ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, 34238700. E Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. Metrópole Team, Rua Ernesto Dantas, 85 centro. Som da Tribo. Som da Tribo. Som da Tribo. som da tribo. O som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8:46. O som da tribo, você curtiu Amor Incondicional, Edgás Canturra, antes Cascadura, o centro do universo. Ainda há tempo para você ligar, se quer interagir, se quer participar do som da tribo, 8831-9050, manda seu torpedo, ou então liga para cá, 3421-1507, os canais aí para você manter contato com o som da tribo. Beleza? Notícias da tribo. O novo álbum do Foo Fighters vai se chamar Westin Light. Correto? Westin Light. Esse será o nome no novo e sétimo trabalho do Foo Fighters. A banda revelou o título do disco no seu site oficial na última terça-feira, dia 15. A banda também divulgou os nomes das 11 faixas que vão compor o trabalho. Outra novidade revelada aos fãs foi o clipe White Lemon, o primeiro do novo disco. O vídeo foi todo filmado em VHS para criar uma estética amadora e mostra a banda fazendo uma festa dentro de uma limousine branca. Essa limousine é pilotada por Lemmy Kilmister, vocalista do Motorhead. O sétimo disco de carreira do Foo Fighters conta com a produção de Butch Vig, o mesmo produtor do clássico Nevermind, lançado pelo Nirvana em 1991. Recentemente, David Grohl, vocalista da banda Foo Fighters, revelou que Westin Light, novo CD do Foo Fighters, do começo ao fim, é só pancada. Ele também disse que não há nenhuma balada sonolenta no trabalho. O novo disco do Foo Fighters será lançado pela banda no dia 12 de abril. E o clipe você pode assistir no blog do Som da Tribo. Que bom, hein? É só acessar aí, sondatribo.com, tem um clipe lá do Foo Fighters, um clipe novo. Outra notícia legal aqui, o Cavalera Conspiracy vai abrir o show do Iron Maiden em São Paulo. O Cavalera Conspiracy será a banda de abertura do primeiro show da nova turnê do Iron Maiden no Brasil, marcado para o dia 26 de março em São Paulo, no estádio Morumbi. Você sabe, o Cavalera Conspiracy é a banda formada pelos irmãos Max e Igor Cavalera, que divulgou a data na tarde dessa quarta-feira em sua página no Facebook. Apesar de Igor e Mark serem brasileiros, o Cavalera Conspiracy, formado em 2007, tocou pela primeira vez no Brasil em outubro do ano passado no festival SWU, na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Os irmãos não tocavam juntos no Brasil desde que Mark deixou Sepultura em 1996. Tá certo, então? O Cavalera Conspiracy vai abrir o show dos Iron Maiden em São Paulo no dia 26 de março. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? É nóis! Sepultura do Brasil! 1, 2, 3, 4! Som da tribo. som da tribo. Yeah. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Aí, faltando 3 minutos para as 9 horas, você curtiu Korn, Oil Daily, Leave Me Alone, Antisepultura, Hoots, Bloody Hoots, aqui no Som da Tribo. Pois é, galera, Som da Tribo ficando por aqui, hein? Som da Tribo vai ficando por aqui. A gente tem que agradecer aos ouvintes, galera que ligou, que mandou torpedo, enfim, que participou do chat, do blog. Galera que nos encontra aí na rua, que sempre tem aquele carinho, aquele afeto com o Som da Tribo. E claro, agradecer também aos nossos parceiros. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Telefone da Bahia Frio, 3425800. Espaço X, férias, verão, é no Espaço X. Grande liquidação do Espaço X. Descontos de até 70%. Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960. Bairro Candeias, 3421-3629. Se sim, eu você se garante, ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, novas turmas. 3423-8700. Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas 85, no centro. Se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Som da Tribo também no Facebook. Tem o chat do Som da Tribo no MSN. Chat do Som da Tribo no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Perdeu o Som da Tribo? Amanhã é disponível no blog do Som da Tribo. É só acessar sondatribo.com. Valeu, galera! Cuidado pra onde você vai, com quem você anda. Desencana que a vida engana. Tchau, tchau. O Som da Tribo é parada obrigatória. E aí, baby? Vai encarar. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. O som da tribo. Dia 27 de fevereiro, o tempo vai engatinhar com móveis coloniais de Acaju. O tempo engatinhar. Canastra. Chega de falsas promessas. Camarones, orquestra guitarrística. Swinga. Se eu não te pedir o bem. E ladrões de vinil. Concha do Centro de Cultura, 3 da tarde. Ingressos à venda no Viela Sebo Café. Apoio Som da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/o som da tribo.